Vê. E o processo está aceleradíssimo por causa do toda a programação da transformação planetária. Você pode perceber, não é por isso que está transbordando tanta coisa que estava aí abafada. E olha, se nós for entrar nessa conversa, você pode aí colocar sei lá quantas horas nesse trem. Meu, tá vindo transbordando toda a sujeira, vocês não estão vendo? Olha só. Você tem ideia? Há quanto tempo aqueles que são tronados e que têm portais estão preparando exércitos e exércitos para vir transbordar tudo isso que está transbordando? Tem limpeza sem transbordar, porcaria? Existe? Não, senhor. Não existe. Vocês se preparem. Vai ter muito transbordo até o próximo ano de vocês aqui na Terra. Vai feder muito. Existem seres que estão respaldados pelo governo sinistro, que estão achando que o que vai feder não vai atingir, mas já estão nomeados. Porque o processo do respaldo do astral superior está na proporção direta, de uma maneira magnífica. Então, essa esbaldação aí. Estou sendo chamado a atenção. Desculpa. Estou Explica falando demais. pra gente aí, quem é que chamou a Desculpa. atenção do senhor? Como é que foi isso? Como é que o senhor sentiu isso? Tranca, né? Ele é o chefe dessa coroa. Nós não temos autorização para tocar em certo detalhe de tudo isso que eu estou tentando O te senhor foi falar. já longe, hein? Fui longe. Porque estou mexendo com toda a parte governamental, econômica, política. E eu não posso. Ah, o pessoal meu aqui já fala, não fala desse assunto, deixa Pois rolar. é. Vamos Mas tratar a célula, né, primeiro. eu queria de alguma forma, mesmo que fosse nas entrelinhas, as oportunidades que eu tenho, passar para vocês. Fiquem confiantes no caráter, porque por mais doloroso que esteja sendo toda essa fedor que está transbordando, aqueles que estão com seu caráter vão vencer, vão ter respaldo. Ouça a tua índole, a tua dignidade, aquilo tudo que você cargou para ser uma pessoa decente, para não se corromper, primeiro consigo próprio e depois com tanta ganância. Porque todo o processo do respaldo do astral superior e dos guardiões de luz estão com vocês para o que der e vier. É isso que eu preciso que fique claro. É, fato. Rapaz chegou pro outro e falou assim, eu vou ter que parar de se namorar porque o meu Exu apareceu pra mim e disse que não gosta de homossexual, então. Ou eu, ou você ou ele. Então eu escolho ele porque é o espírito que eu mais amo no mundo. E aí disse que o outro separou e ficou muito mal. Mas é cada E coisa que desandou. nós escutamos, né, rapaz? Como é que é isso, seu capa preta? O guardião não interfere na escolha do médium na Terra. O que ele quer fazer, com quem ele quer se relacionar, de que jeito que ele quer amar, de que jeito que ele quer trocar qualquer tipo de convivência, se ele está num corpo feminino, masculino, se ele quer trocar com o corpo da mesma sexualidade que aquele momento, aquele espírito dele está usando. Eu estou num corpo de homem, eu quero outro corpo de homem. Problema do senhor. Eu vou te proteger, eu vou te respeitar, eu vou te acompanhar, vou cumprir meu papel como entidade da sua coroa da mesma maneira. Mulher homossexual tem pombagira também. E se exatamente naquela trajetória terrena, a vivência de experimentação dela, que foi programado, era vir no corpo de mulher e gostar de outra mulher e trocar aquilo ali para crescer e evoluir? Quem é que sabe Você disso? já conhece ela antes de encarnar? Para começo de converser. Para começo de converser. Então, amigo, isso daí ou é influência psíquica do próprio ser, que o ser cria, você sabe que nós criamos, o ser, a mente cria cada conversa, que eu vou dizer um trem. Ou é mistificador, tem várias hipóteses que pode ser isso aí. Você é mesmo um espírito, mas um espírito que não é o guia dele. Não é possível. Vamos combinar, amigão? Parte do princípio. Um ser de luz que estuda. Ele não vai fazer isso com o próprio médium dele. Ele não vai fazer isso com ninguém. Com ninguém. Existem alguns critérios. Meu ser, você está conversando com tanto ser. É bom senso. Ser de luz não interfere, não julga, não aponta, não escolhe, não nada, não tem essa conversa. Não, eu entendo, né? Mas o pessoal precisa ouvir muito isso. Então, né? Eu agradeço que você faça essa. É que eu me empolgo de responder dessa forma, que é pra ficar bem claro. Que você dá essa oportunidade de nós poder prosear, que é pra todo mundo escutar. É. E reforçar. Sim. Não me importa. Não. Pra nenhuma entidade, não é guardião. Nenhuma entidade, por mais puro que seja. Olha. Por mais evoluído. Aliás, até por ser. Então, uma médium ou um médium que é homossexual ou que tem qualquer escolha de gênero, incorpora uma avó Catarina, uma Maria Congo, um pai Benedito, um pai Antônio, um pai Joaquim, um caboclo Frechê, um caboclo Tupinambá. Não importa o que ele faz com a vida terrena dele. A pombagira mais sensual do mundo. E os homens que cada vez mais estão parando com essa besteira e estão incorporando suas pombagiras? Tem muito homem aceitando. Porque as mulheres podem incorporar tudo nós e os homens não podem incorporar as guardiãs. É. Qual é o problema? Realmente. Qual é o problema? Qual é o problema? Naquela hora dali, aquela manifestação, aquele corpo ali, quem é aquela alma que está naquele corpo? Quantas vezes ele veio como homem ou quantas vezes ele veio como mulher? Pois é. Num corpo, né? Estou falando do corpo, porque espírito não tem escolha de gênero sexual, né? Então isso aí, amigo, não existe. Na minha concepção, naquele pouco que eu já caminhei aprendendo do lado de cá, interferência nas escolhas do médium, em nenhum aspecto, não tem. Já ouvi falar também isso daí? Como é que é a conversa? Minha pombagira não aceitou esse namorado que eu arrumei. Mas quem é que namora? Eu sei o ela. Por isso que nós brigamos. Ela não me deixa em paz com ele. Não é tua pombagira. É. Não existe. Guardião de luz não faz isso daí. Claro. Isso não existe, cara. Então volto a falar. Tem várias hipóteses do que pode ser isso daí. Pode ser algo criado pela própria... Agradecido, viu? Muito agradecido. Você é gentil demais da conta. Pode ser coisa criada pela própria mente da pessoa, pode ser um ser mestificador, pode ser um quiumba mandando um escravinho para poder dar uma confusão pro teu lado, né? Porque você vai ficar infeliz, não vai ficar infeliz? Vai. Você não queria deixar de ter aquela pessoa na tua vida. Aí ele vem, se coloca energeticamente fazendo, te influenciar que é o teu guardião que você tanto ama. Uhum. Você vai terminar aquilo ali que você queria tanto pra tua vida? Você vai ficar feliz? Não. E aí você ficando infeliz, ele ganha, né? Aonde, né? Onde? Tá entendendo, rapaz? Claro. Situação. Pra... Isso eu recebi hoje, esse comentário. Vou até passar pro senhor. Muito agradecido. Espero conseguir. Se eu não souber, eu vou tentar buscar. Transformar isso em estudo. No diálogo. Transformar em estudo pras pessoas, né? Disse assim, eu ouvi os meus mentores falarem que fizeram um sacrilégio, sortilégio, perdão. Fizeram sortilégio pro meu ex. E que eles não podem fazer nada, não podem quebrar, eu tô desesperada porque vai acontecer alguma coisa com ele. E sortilégio não é feitiço. Sortilégio é coisa feita por demônio. Realmente poderoso. Eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. E aí, ficou nessa. O que o senhor responde a respeito de uma situação dessa? Mas que conversê mais mal arranjado, rapaz. Sortilégio é coisa do demônio. Os guardião não podem desmanchar, não podem fazer nada para proteger o parceiro dela. É. Amigo. Amigo, olha só, Essa E ainda veio e falou para ela para deixar ela preocupada. a troco do quê, né? É. Porque ó, uma coisa que a entidade de luz tem critério, ele não abre a boca para avisar nada sem ter um motivo útil. Sem motivo útil é melhor não abrir a boca. E ainda falou, abrindo um parênteses, falou com três babalorixá e eles disseram que realmente houve manipulação e que o rapaz era para estar com ela. Bom, amigo, é Cara. assim. Qualquer resposta que eu te dar aqui vai ser hipotética, porque esse é o tipo de caso que eu gostaria de pedir autorização e permissão e olhar de perto, né? Olha aí, claro. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, né? E para pedir autorização e permissão para olhar de perto tem que ter respaldo. Tem que, né, chegar lá o pedido. É. Eu brinco que é comunicação interna. Olha lá. Não é mesmo, rapaz? Sim. Vai lá o pedidão, passa pelo Tranca, que é o chefe da coroa, passa pelo chefe Sete Estrela, vai lá, vai ver, pedir permissão para vir o respaldo para nós poder abrir o arquivão para olhar o que é isso aí. Não é assim, vai metendo o bedelhão, dando opinião. Claro. Você gosta, né? Mas fala em termos gerais para estudo. Em termos gerais, Demônio para estudo. interfere na vida humana? Que nomenclatura é essa que vocês usam aqui, demônio? O povo adora arrumar os nomes, né? É uns demônios. Vocês arranjam essas coisas. Interferir na vida da pessoa, tudo que você sintoniza, você atrai e você pode permitir que interfira na tua vida. Compreende que eu estou proseando com você? Sim. Também não vou aqui bancar o bonzinho e dizer que não existe magia. Porque uma das coisas que o guardião trabalha e muito é para desfazer magia. Você, aquela hora, perguntou para eu qual é a função dos guardiões dentro de um trabalho de um terreiro. Então, eu falei daquela forma generalizada. Isso. Mas cada caso é um caso e existem magias, manipulações energéticas que nós carece de trabalhar para diluir, transmutar, despolarizar, desativar, desconectar do gancho que fez com aquela pessoa, mas se enganchou é porque teve como. Concorda? Existem implantes que acompanham processos magísticos. Existem seres que estão conectados, acoplados com aqueles implantes, sugando vampirismo, tirando tua energia vital. Tudo isso daí é trabalho de guardião e guardiã para desfazer, amigão. Eu não vou aqui dizer que isso não exista. Senão não tem nexo. É, mas isso é vai um cair. nível de coisa que não é tão densa assim para um demônio se ocupar com um negócio Mas desse. que conversa é essa de dar esses nomes desse tamanho para as coisas que o povo adora arrumar? Claro. Para fazer aquela coisa enorme e floreada. Sim. Amigo, sabe, pede para o ser procurar pedir bom senso. Olha. Peraí, deixa eu ver o que eu escutei. Como é que é? Foi feito um sortilégio. Presta atenção, deixa eu ver o que eu escutei. É mesmo, rapaz? Com um demônio que vai fazer tal coisa. É que, no, que os guias não tem nada que eles podem fazer e tá avisando você por alguma razão. Desculpa, amigo, eu não estou vendo sentido nessa praça. É. Então, vocês não Também. avisam ninguém. Quando tem um problema, tu não avisa a pessoa, tem um problema e eu não consigo resolver. Não, espera um pouquinho. Quando nós temos condições de ver. E autorização e permissão para avisar, e temos algo útil a fazer para, no mínimo, atenuar, avisamos sim, como não? Mas não pode preocupar. Mas para quê? A troco do quê? Claro. A troco do. Como eu disse, nós temos que ter sempre o critério de abrir a boca com uma utilidade. Olha, olha o brasão. Ó, Brasil! Cuida para manter! Tranca também fala assim. Muito mais difícil do que conquistar é saber manter. Oh. Ah, mas foi difícil conquistar. É? Já vê como é difícil de manter. Andar reto, né? E abrindo um parênteses aqui, o senhor já viu alguém que teve uma situação igual a do senhor e jogou tudo pra cima e foi lá e deu de frente? Como no caso daquele cara que mexeu com o carro da sua filha e tudo, sumiu o sangue. Sim. Tem, o senhor tem amigos que a hora que deu ele falou, ah, agora ele vai ver. Infelizmente. É. O senhor conta um caso. Não é, é por isso que nós podemos falar que isso é fato, como você gosta de usar essa palavra, fato. Porque nós pudemos presenciar e montamos inclusive equipes para tentar intervir por esse amigo. Oh. Para tentar recuperá-lo. Nós não queremos ver ninguém assim, amigo. Claro. Para dar ajuda, apoio. Se você tem um amigo seu, presta atenção. Vamos comparar num plano de carreira terrena. Vamos lá. Que é plano de carreira. Eu falo que guardião tem plano de carreira. Na verdade mesmo. Esse meu amigo é piloto de avião. Pronto. Vamos lá. Então, mas para ele chegar lá, ele teve que fazer um monte de coisa, né, cara? E toda vez tem que reformar curso de reciclagem. O guardião é praticamente a mesma coisa, amigo. A gente passa por reavaliação. Olha. Tá tudo arquivadinho lá como é que foi a minha conduta. Olha. Cada não é assim. Teste de vista, de saúde. Vocês isso já não é periódico, mas no, o tempo daqui não é contado igual ao tempo de vocês. Certo. Mas nós passamos por critério avaliativo, nós podemos ser chamados para responder em assembleia, nós temos que prestar relatório de certos casos, como é que foi conduzido, sim. Olha, não é assim. Tem supervisor que acompanha em campo. O quê? Amigo, para chegar num ponto desse que já tem Eduardo Tranca, que hoje tem 21 portais que comanda. Oh, amigo, amigo, então, se você não corresponde, e a coisa, cara, é que é tão incrível, a lei é tão espetacularmente, é espetacularmente, é, rapaz, porque o negócio é quase que eu não me aguento mesmo, rapaz. É espetacularmente, porque a coisa é simultânea praticamente. A coisa é tão bem colocada. Veja, amigo, presta atenção. Olha só pra você ver. É. Nós temos hoje o comando sinistro tentando atacar tudo, não tem? Você sabe disso, sempre camarada. Eu tô tentando escolher palavra, isso, porque a gente não sabe, todo mundo vai escutar a conversa. Mas aí depois você vê aí o que você achar que... Vai tudo, hein? Então manda bala. Aproveita. Presta atenção. Então vai. Nós temos o comando sinistro dos baixos níveis umbralinos. Ah. Concordou? Tá sabendo isso daí, que você tá sabendo isso daí. Então a coisa tem que ser simultânea. Criteriosíssima, espectularmente criteriosíssima. Essa foi melhor. Espectularmente. Isso. Tem que ser, camarada. Nós não podemos dormir com os olhos dos outros. Nós não podemos perder todo um trabalho que é feito por esses guardiões que hoje estão comando tanto portais, que montam exércitos e exércitos, cada quais nas suas funções, para poder dar conta de tudo isso que está acontecendo no planeta. Nós não podemos. Porque eles lá, ardilosamente, utilizam da inteligência deles. E nós vamos perder a nossa inteligência, aquilo que nós largamos. Por indisciplina, por indiferença. Vaidade, dor, por querer tomar as dor, porque... Ah, porque... Meu, amigo. Porque o médium fez alguma escolha, eu vou pegar e vou fazer. Não, eu preciso me manter onde eu estou, até para continuar protegendo esse médium. Até para ser exemplo para nós dois. Exemplo para nós dois, porque eu ainda... Tenho que ter sempre o discernimento, que é um desafio para mim. Isso aqui não é garantido não, esse brasão aqui. Só quem garante ele sou eu próprio. Não tem essa conversa. E já que você gostou, é espetularmente. Espetularmente. É, rapaz, o comando vem, vum, pá! O brasão começa a fazer puff, escola. E aqueles falangeiros que você conseguiu para começar a largar teu exército, começa a fazer puff, puff, puff, puff, pular para quem é de direito. Olha. Pular para quem fez por onde. Não tem tempo para perder, amigão. Não tem tempo para pestanejar. Olha aí. Amigo, acabei de comentar com você o tipo de preparo que é feito para fazer esse trabalho de pessoa por pessoa, cada caso é um caso. Nós estamos falando a nível geral, né? De manter exército para toda essa transformação. E quando você vai fazer um caso, que aquele ser ali está com a vida dele cheia de gancho, está com implante, capacete, coisa na Kundalini. Ah. Ô meu, quando ninguém consegue instalar na Kundalini, olha. Posso falar um palavrão? Ah. Posso falar? Claro. Eu brinco que é o cu da linda. Que é isso? A Kundalini, rapaz. Ah. Quando eles instalam implantes ali dentro, meu, você, a criatura corre o risco de ficar igual um robozinho na mão deles. Olha. O quê? O quê? Então, o senhor ia falar a história daquele moço que... Marionete. Que aconteceu com o médium dele. Marionete. Ele fica tão a ponto de abrir mão do brasão e ir pro... Ah, o que aconteceu na vida terrena do médium dele não é, não vem ao caso. Ah. O duro é ver o amigo perder o brasão e lamentavelmente ainda por cima, que é outro risco que o médium tem que estar alerta. Nossa, isso aqui vai dar polêmica, essa fala do meu, a minha mãe vai me matar. Graças a Deus. Mas vai dar polêmica, hein? Ah. O que que passa a acontecer? Na grande maioria dos casos, no caso desse nosso amigo aconteceu, foi infiltrado um falso e o médium acreditou que mantinha a incorporação com o guardião dele. Ah. Entendeu? O guia trocou? Não, não é o guia trocou. O guia saiu e o verdadeiro perdeu o brasão. É. Perdeu muito dos seus falangeiros, não é verdade mesmo? É. Por isso que nós estamos ainda buscando a recuperação desse nosso amigo guardião. Não vou mencionar a falange, porque senão o neguinho vai pensar que é só uma falange ou outra que está arriscada a acontecer isso. É absolutamente toda e qualquer uma, porque a lei é imparcial. Ah, mas você está falando então que a falange do tar, tranca não sei das quantas, sete... É, qualquer uma. A garantia de você manter tua patente está nas tuas mãos. O Criador deu a cada qual individualmente a capacitação e a opção de escolha permanente. Concorda? Como é que é a sua atitude se o médium fala assim, vou atender agora, vamos abrir atendimento para todo mundo. Mas cada um deixa vir então. É vaidade demais, né, amigão? Ah. É isso, amigão. Só vamos atender aquilo que for permitido atender. Só vai poder tratar aquilo que for permitido tratar. Ou você acha que não acontece dentro de um terreiro, de às vezes ter um número enorme de pessoas e você ter que virar, amiga, o negócio é o seguinte, no teu caso, nós abrimos a solicitação. Pedimos o respaldo e a permissão. Por enquanto, nós não vamos poder começar a abrir o seu tratamento propriamente dito. Se você gostou da casa, você continue frequentando, faça a sua energização, certo? Faz as suas prosas, que nós vamos continuar preenchendo a autorização para meter a mãozona no seu tratamento. Que nós não queremos abrir mão de ninguém, mas só vai vir conforme for permitido e tivermos estrutura e condição. Como teve caso do Tranca falar, esse teu caso você tem que procurar um outro terreno com outra estrutura que nós não vamos poder tratar. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Não é a pessoa ficar bem? Se você sabe que você é um doutor, mas o teu colega tem condição de tratar daquele caso, você não vai mandar ele para o teu colega? O objetivo é o efeito para a pessoa. Você pensa que não tem caso que acontece isso? Não é verdade mesmo, rapaz? Sim. É o critério, a consciência, a conduta. Esse caso nós não vamos poder cuidar. Uhum. A médium, quando não tem o terreiro atuante, atende de forma individual, vai até onde pode e encaminha. Claro. Porque no universo não está tudo certo. Não chegou na frente do médium. Ou foi pra cá? É, agora eu? E eu que paro dessa moda aí, você não reparou? Não, fala de novo. Eu que paro com as mãos assim na perna, igual você fez agora. Ah, entendi. Serve uma noite de novo pra você, então. Então, entende, amigo? Você vai encaminhar. Uhum. O objetivo é a pessoa ter o um efeito para ela. Então você tem que encaminhar para quem vai poder fazer esse efeito. Não é? Muitas vezes depois também tem a continuidade. Tem a manutenção do tratamento, né? Tem que encaminhar. Porque não existe isso para a entidade que tem o NIV, não tem essa vaidade que é eu que fiz. Não tem essa conversa. É eu, não tem isso. Nós, dentro da medida que é possível. E se não é eu, é aquele ali. O importante é a pessoa ficar bem. O importante é que cada qual faça aquilo que tem condição de fazer para o melhor daquela pessoa. Não é verdade? Claro. Então fala de uma situação assim. O médium diz assim, tá difícil emprego lá fora, hein? Sim. Acho que se eu começar a dizer que o nosso terreiro não cobra, né? Mas que durante a gira eu não posso atender ninguém, aí encaminha todo mundo para passar com capa preta depois da gira. Porque aí eu escolhi eu justo eu, né? Porque aí depois justifica, porque está ocupando das horas do médium, então é normal pedir uma cobrança pelo atendimento. O médium fizer isso? É, como que o senhor ia encarar essa situação? O senhor viria? Como é que é? Eu viria e deixava o recado para a pessoa. Para médium. Ah, que recado? Uai, que autorização, da onde tirou isso, que vai usar eu para ganhar pataco para você? Amigo, tem critério, tem autorização. Alguns médiums são autorizados, sim, depois de muito tempo de trabalho, a fora do horário da caridade, fazer atendimento particular. Mas não é eu que dou essa resposta, quando, onde, como e por que pode ser dada essa autorização. Da pessoa usar do tempo da vida pessoal dela para fazer atendimento particular. Não é eu. Quem sou eu? Não. Existe, existe. Pessoas que trabalham corretamente, pessoas que, sei lá, por alguma razão usaram muitos anos da vida dela só pela caridade e por alguma razão de lá de cima, através do chefe da coroa, é permitido ter atendimento particular? Existe. E mesmo assim essa pessoa é respeitosa, criteriosa, trabalha corretamente? Existe. Mas não é o médico que resolve fazer isso. Aí eu resolvi que agora nas minhas horas eu vou cobrar. Então tá bom, responda pra você. Não. Isso aí é criteriosíssimo. Especularmente também. Olha, outra coisa especular. Especularmente tem que ser isso daí. Tem autorização. Olha. E quem autoriza de verdade responde pela autorização que foi dada. Claro. E vai da consciência do médium. É. Uai, se ele está acatando a autorização, ou se ele resolveu com vontade própria, resolveu começar a usar as horas particulares dele para ganhar. Amigo, cada qual vai responder por si, sempre, na proporção direta. Para tudo. É lei universo. Não adianta, não escapa uma vírgula. Faz tudo o que você quiser. Mas saiba o que você vai responder, proporcionalmente também. Igual diz o apóstolo, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. É muita sabedoria, né? É muita sabedoria divina. É bem isso. Sabia? É sabedoria divina de mãe, é claro, amigão. Aonde está o nosso verdadeiro aprendizado se nós só agíssemos de acordo com a vigilância? Se não fosse eu responder por aquilo que eu escolhi? Nossa. Cadê? Caráter é aquilo que você emana quando ninguém está vendo. Aí eu não vou fazer porque estão vendo, aí vem ficar ruim do meu lado. Então já está errado, já não valeu. Olha. Já não valeu. É aqui, é o que você falou. Caráter, lapidação. Índole. Desenvolver isso. Desenvolver esse caráter. Nós escolhemos, cada qual escolhe, cada qual arca com as suas escolhas. Olha. Não existe nenhuma escolha que não tenha continuidade, amigão. Olha. Nenhuma. Nenhuma.

Ninguém está naquele mesmo lugar por uma causa. É. Ninguém. Nossa. Ali existe toda uma coisa que foi formada para ver a modificação ali. Não é isso? Sim. Esse país aqui de vocês... É uma orquestra silenciosa. Oh. O senhor falou? Davi, agradecido. Tirar o chapéu para você. Louvado seja. Tirar o chapéu para você. Esse país aqui de vocês... Uhum. Existem planos magníficos mesmo para esse país. Eu acho que eu não alcanço isso tudo aí que você está colocando para te colocar dentro da minha posição. É. Entende? Você me perdoa, mas eu tenho que admitir para você que eu não alcanço dessa magnitude aí que você está colocando. Uhum. Tá? O que eu alcanço, que nós recebemos de convocações, é esse outro aspecto aí que eu estou tentando passar para vocês. Compreende? Sim. E dentro desse lado que nós, os guardiões, sempre também procuramos olhar a parte materializada, né? A gente também vê que, infelizmente, os interesses acabam usando essa coisa linda aí de que abraça os povos. É o país que abraça os povos, não é ele? É. Mas os interesses acabam fazendo a coisa fugir do controle também, né, amigão? Nossa. Então... É até onde eu posso ir com essa tua pergunta. Claro. Como se o senhor dissesse assim, quando passar o momento de que a sujeira vier à tona e a limpeza tiver acontecido, por que não o Brasil ser um coração? Que ama todos e recebe todos e dá a todos o que tem de melhor. Só que quem estabelece tudo esse critério está lá na onde que eu não alcanço ainda, sabe? É. Compreende, né? Sim. É de lá que vem. E como que eles vão fazer para conseguir estabelecer isso aqui? Não sei. Mas por que não? Pode ser. Não sim. É isso, né? Não é daí mesmo? É. Claro que sim. Então, pode-se dizer que o poder é transitório? Totalmente. Pode-se dizer, não. Na minha concepção, ele é. Ah. Aliás, quando você quiser descobrir quem é alguém, tem poder a ele. Põe oh. O poder no modelo, você rapidinho vai ver quem ele é. Nossa. Porque quem gosta de ter poder não consegue mantê-lo. Quem adora muito ter poder, porque essa palavra, amigão, ela é muito floreada, né? Ela lustra demais o ego. Quem é que sabe quem é que vai estar aonde? E quando? E durante quanto tempo? Porque tem que se lembrar que quanto mais poderoso se é, mais responsabilidade se tem. Mais... Você tem que se cobrar de si próprio para manter a sua conduta. Nossa. Então por que que acha tão gostoso ter poder? Qual é a gostosura? Diz aí. Quem usa demais isso para assim vai descer, amigão? Será que está mesmo usando aquilo que é ser o líder? O líder que une, que motiva, que usa da cooperação, do compartilhamento em prol do bem comum e não com individualismo, tem que ver que está tudo isso incluso no estar desse poder aí, não está não, meu amigão? Qual é o objetivo? Não é o bem comum da conversa? É. Porque se você tem poder, você tem poder sobre alguma coisa, né? Sobre alguma coisa, algum grupo, não é daí? Sim. Então você tem que estar sempre visando o bem comum daquela coisa. É. O propósito... Do melhor para aquilo ali, não é daí? Então, o comprometimento, a responsabilidade e o respeito é bem maior do que a gostosura de ter poder. Mas é muito maior. E ele é transitório porque você perde ele assim, ó. Aquela conversa lá, repetitiva. Não é o que se tem, é o que se é. Não adianta eu me sentir que eu tenho poder. Eu tenho que ser o bom líder. Senão eu não quero essa posição. Se eu não vou saber corresponder a ela, é melhor eu não ter. Não é verdade mesmo, rapaz? É. Senhor... Está buscando lá as prosas com ele, está pensando. Agora ele pegou fundo ali na conversa. Que as paixões inflamam os indivíduos, e se o senhor acredita que é fato isso, como a pessoa pode domar as suas paixões. Tudo em desmedida é inconveniente. Uhum. E inflama e te conduz para o lado torto. Porque se você medir a paixão, ela é boa. Eu costumo dizer que quem não sonha, não realiza. E se você sonha com paixão, a paixão saudável, você busca cumprir as etapas para atingir seu objetivo e realizar. Olha, não pede para repetir que não vai ser igual. Né? Você está sendo inspirado pelo seu guia aí. Ah. Então essa paixão, amigo, ser movido por paixão, a paixão dentro da limitação saudável, a mim me agrada. Olha. A mim, particularmente. Porque nessas minhas andanças que eu comentei com você, eu tive um alimento de um sentimento muito forte para querer conscientizar, assumir, transformar e conseguir uma hora trabalhar corretamente e fazer parte da falange de um guardião. Sim. E esse sentimento forte pode ser chamado de paixão. Mas não essa paixão. É... Nossa, mas agora você falou uma palavra muito chique, hein, linda? A minha parceira, ela fala umas palavras... É mexara. Que é uma... Ela falou assim, aquela paixão ludibriante. Mas é charmosa. Vai tirar o chapéu pra ela, rapaz. Paixão ludibriante. Não é essa paixão. É a paixão lúcida. Eu gosto de ter paixão. Eu gosto. Você tem paixão pelo diálogo com os espíritos. Uma paixão saudável. Uma paixão racionalizada com a consciência. Com o equilíbrio da razão com a emoção. Mas você transmite que você faz isso com paixão. Eu capto daqui. Graças a Deus. Totalmente. E essa paixão não é maravilhosa? Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Porque ela não é, como diz aqui minha parceiraça, ludibriana. Pelo contrário, é por tanto você ter paixão que você busca, pesquisa, estuda, faz com consciência. Entendeu? E aí você atinge seus objetivos. Então é isso, é medir essa paixão. Porque quem sonha, realiza. Mas tem que pôr esses outros ingredientes junto. Ingrediente. Saber, ter discernimento, equilibrar, não deixar ficar desmedido, pesquisar, estudar, sabe? Paixão, emoção, razão, ponderação, equilíbrio, sonho realizado. Conduta, sonho mantido. Que mensagem o senhor passa para um espírito que está perseguindo um encarnado agora e está ouvindo a gente? Deve continuar, deve parar, ele está certo. Ou dentro do certo dele ele deve refletir. O senhor sempre chega nessa conversa, eu também já passei por aí. Que mensagem o senhor passa para alguém que está se ocupando mais com a vida do outro, do lado espiritual, contra o encarnado, nesse momento está ouvindo a gente aqui? Olhar para dentro de si e verificar o que exatamente faz ele se manter com tanto empenho naquela perseguição. Olhar para dentro de si é um bordão muito conhecido e o povo fala, não dá. Explica o que o senhor quer dizer com olhar para... Que sentimento te prende a ficar perseguindo aquela pessoa? Qual é o real motivo, o que, que é fato que faz você se empenhar tanto, ao invés de seguir tua caminhada, estar ligada naquela? O que, que tem naquela pessoa que te faz isso? Aí ele diz assim, simples... É por causa dela que eu tô nessa M. Por causa dela por quê? O que que ocorreu? Porque o importante não é o que ocorreu, é o que você fez com aquilo que te ocorreu. É. Olha. Fala aí de novo que o senhor consegue repetir. O mais importante não é aquilo que te ocorreu, não é o fato, a ocorrência. É o que foi que você fez com aquela ocorrência. Olha. Que efeito aquilo surtiu no ser. É aí que a gente consegue as desobsessões complexas de uma maneira magnificamente maravilhosa. Fala mais um pouco disso, por gentileza. Oh, rapaz, é aí que é maravilhoso, porque a hora que ele percebe... Então, vamos lá, eu persigo você, porque numa outra vida, Eu queria tanto ter você e você não ficou comigo. Você ficou com outro homem. Você usou meus sentimentos. Acontece demais, Day. Por exemplo, eu me dediquei a você. Eu fiz tudo o que você quis. Eu era louco por você. Tô dando um exemplo bem... É. Tá? E aí você usou meus sentimentos pra conseguir conquistar aquele outro homem lá que você verdadeiramente queria. E aí eu quero me vingar de você. Meu amor se transformou em ódio. Na verdade mesmo, rapaz. Fiz tudo por você. Fiz tudo por você. Uhum. Entendi. Como que você ia conquistar o amor de verdade dessa mulher? Sendo esse escravo fazendo tudo por ela? Ou sendo descobrindo quem você é pra ela passar a olhar pra você? A hora que a pessoa... Você tá entendendo? Isso daí não é amar. Isso aí é depender. A hora que você conversa com o transporte, eu vou te fazer um convite. Opa! Atrevidíssimo. Um desdobramento, pode ser? Não, pode ser, mas pode ser um desdobramento também, se os seus permitirem autorizarem. Não, brincadeira. Porque só falar. Se eles quiserem. Vamos ouvir primeiro. Mas o meu convite é o seguinte. Dentro dos casos que nós vamos ter, assim seja, o nome do maior, oportunidade de fazer tratamento, que você possa ir lá gravar. Olha aí. Aí conversar. Porque isso na prática vai ficar claríssimo. Não, é maravilhoso, rapaz. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu vou dizer um tempo pra você, essa é uma das minhas grandes paixões. Olha, as desobsessões complexas. Nossa, rapaz. Porque ali é o seguinte, se eu incorporar nela, o outro homem incorpora no outro médium. E aí você. Amigo, acontece de tudo um cadinho, meu amigo. É. Eu chamo isso de psicoterapia de regressão vivenciada na prática. Eita. Tô falando pra você. Olha. Porque aí vem aqui o tratado. Nós vamos pedir autorização. Vamos verificar a possibilidade de abrir os arquivos encarnatórios. Vamos ver por que, que aquele senhor está obsediando ela. Muitas vezes essa obsessão se dá por várias encarnações consecutivas. Não é só dessa. Porque ocorreu lá uma situação numa outra vivência, onde eles estavam todos encarnados. Aí normalmente aquele que hoje... Nós tivemos um caso, por exemplo... Olha. Que o amante dela, da outra vida, hoje é o filho dela. E os dois seres desencarnados ao qual esse amante se aliou, para que ela tirasse todo o poder financeiro de quem ela tinha para eles se esbaldarem, começava a obsediar os dois e eles viviam sobre guerra, mãe e filho. É maravilhoso. É maravilhoso! Porque aí conforme você vai ter a permissão e o respaldo, você vai conseguindo prosear com esses seres vão sendo preparados para se manifestar na média e discutir relação com o encarnado. Então é uma terapia de regressão vivenciada na prática ou não é? Sim. É uma terapia de regressão vivenciada na prática. Houve uma psicóloga uma vez que chamou isso de técnica de psicodrama prático que ela fazia, ela fez curso especializador disso dentro de para usar em consultório. Olha. Só que ela fazia os personagens dessa vida, né? Porque ela não fazia da vida passada. Então ela punha, entendeu? Nossa. Técnica de psicodrama terapêutica vivenciada na prática em consultório. Nossa. Então eu falo que é psicoterapia de regressão, onde você traz os desencarnados e os encarnados. Olha. E aí vem na médico e proseia. E conforme você vai proseando, toda aquela camada, aquela crosta, daquilo tudo que você foi se armando, daquele sentimento, ele vai se diluindo, cara, ele vai se despolarizando. Tá entendendo? Todos aqueles ganchos energéticos, aqueles implantes que você usou pra se manter ali, e que aí sim veio os da escuridão, porque eles se utilizam daqueles seus sentimentos pra sugar aquela pessoa. Tá entendendo? Olha. Eles não vão conseguindo manter essa conexão, porque não existe mais aquele sentimento energético para mantê-los ali. E aí? E aí? Porque ele tá te usando? Tá usando o desencarnado? Você tá entendendo? E aí, muitas vezes, que no caso desse que eu tô te dando exemplo de mãe e filho, você consegue acessar na tela búdica a persona daquele filho que foi o amante da mãe. Eita. Aí é magnificamente como se gosta dessas palavras. Por isso que nós chamamos que é uma libertação total de todos os diretos e diretamente envolvidos. E aí essa pessoa vem pedir perdão para a mãe. Você está entendendo? Então é assim, são camadas, né? Então você consegue. Aqueles outros dois seres que estavam unidos, aquele filho e aquela mãe encarnados, estão sendo alimentados e utilizados por trevosos da escuridão para manter aquela situação, porque ele se alimenta de tudo que é desprendido dessa mãe e filho na convivência. A mãe e filho se davam tão mal que ela tinha uma única neta e ele não deixava a mãe conviver com a neta. Ele usava a neta inconscientemente para pirraçar a mãe. Ela chorava demais, como que ela não ia poder conviver com aquela neta. E ela, na sua caminhada, vinha tentando resgatar. Muitas vezes, tentava ir lá e compreender o filho. Outras vezes, óbvio, é humana, é mãe, mas é humana, se revoltava, brigava com o filho. E aí os caras vinham, oba! E aí gera tudo aquilo e se alimenta. E aí a hora que você desprende um... Muitos desses que são desprezos conseguem, inclusive, ver aqueles seres que estavam sendo usados como escravos por senhores trevosos a querer parar de serem escravizados por eles. Que aí eles começam a ver, não, peraí, eu estava sendo usado nessa trama. Porque aí as nossas falanges, os nossos amigos todos estão ali rodeando. É uma trama. É tudo muito bem engenhado, você está entendendo? Sim, estou entendendo. Ô, rapaz, isso aí é apaixonante ou não é apaixonante? É, mais da conta, é magnificamente, cara. E aí a hora que vem, tá entendendo? É, gente, aí, a criança tinha febre, muitas vezes. A neta. Pesadelos, óbvio. Porque a criança em desdobramento. Tinha pesadelos, chorava, gritava, acordava toda suada. E aí, a hora que esses dois seres conseguem prosear com essa mãe, eles se abraçam e se perdoam. E essa mulher verdadeiramente deseja a esses seres que eles sintam um alívio de não se manterem ali, escravizados pelos próprios sentimentos. Como é que pode medir um trem desse, amigão? Diz pra mim. O alívio que aquele filho dela lá, que tá lá, que não tá nem sabendo que ela tá aqui se tratando. Porque como eu te disse, aliás, ele nem acredita em espiritualidade, hein? Esse tal filho. Tô te dando esse exemplo. Então ele não tá sabendo. Então é a libertação de todos os diretos e diretamente envolvidos, estejam eles aonde estiverem. Isso é sentido, porque é sintonia através do corpo astral, mental e emocional. Eu tô muito acelerado, rapaz. Não, tá eu bom. Me importo, você vê que eu apaixono mesmo, eu me importo mesmo. Vai que é por aí. Entenderam? Isso. Aí tá bom. Aí essa mãe fala, no outro dia, pra essa médium aqui chorando, nesse stream aí que você se comunica. É, zap zap. Que a hora que ela... É, nessa conversa de vocês aí. Que a hora que ela chegou na casa dela, porque ele... Pra, outra conversa. Eles moravam no mesmo terreno. Ah. O filho casado e a mãe. Sério? No mesmo terreno. É claro, amigo, a espiritualidade é maravilhosa. Como é que eles não iam pôr todo mundo pertinho do outro se tinha que resolver essa conversa? É tudo muito bem feito pelos senhores mentores espirituais do alto astral, meu amigo. Porque o filho pensava assim, eu casei, vou ficar livre dela. Não, ele teve que morar no mesmo terreno, passando pela casa da mãe. Se você não tiver a oportunidade de estar perto com quem você precisa se resolver e se libertar, você vai fazer como, amigão? É. Se vai saber a quantas encarnações eles iam ter, dá que nós pudemos, das que nós pudemos ter autorização para olhar, foram três que eles vêm tentando mudar de posição para resolver isso e não resolver. Até essa daí que eles estavam presos onde ele havia sido amante dela. Tá prestando atenção? Do começo ao fim. Incrível, não é? É. Não é magnificamente? É. Não é maravilhoso demais o Deus? Olha isso. Fala se não é. É, sim, sim. Como nós não somos nada dentro dessa magnitude toda. Aí essa mulher relata pra minha médium que no outro dia, porque justamente era dia, De que, detalhe, esse filho estava separado da mãe dessa neta, então ele só ficava de tanto em tanto tempo com a neta. Era dia da neta vir, e ela pensou e sentiu assim no coração dela: bom, já que eu fiz todo esse tratamento, eu vou lá ver se ele deixa eu dar um abraço na minha neta. Mandou o retrato dela abraçada com a neta para minha mulher de um ver. Oh, louvado seja nosso Assim Jesus seja! Cristo, graças a Deus. Ela falou: olha aqui quem tá comigo. O filho era outra pessoa, liberto de tudo aquilo que somatizava com ele, daquele rancor todo, daquele ranço todo. Como é que pode se medir uma coisa dessa, meu amigo? Tem como? Não tem como. Exu chora também, sim. Porque não tem como medir isso, não, meu amigo. E esses outros seres também quererem seguir outro rumo? Fala pra mim. O alívio que essa família sentiu. A permissão que os mentores dele deixaram, por misericórdia, pela tentativa do tratamento derradeira dele não perderem mais essa encarnação, já que eles chegaram ao acesso de um tratamento desse. Concorda, meu? Esse é um dos casos. É maravilhoso. Fala se não é. É maravilhoso. É um desses. Tem vários. Tem amigo. Eu já falei pra minha mulher, pra minha médium, que essas médium lá da onde ela vai no sul, pra eles relatar esses casos pra ser, sim, fonte de estudo. Relatar, dar nome fictício. As pessoas não querem se expor, não se expõe. Não quero que expõe ninguém mesmo. Pra quê? Mas explica, ó, na encarnação tá acontecendo assim, assim, foi aberto, na outra encarnação era isso, aquilo, outro. Tudo tem seu tempo. Sim, amigo, teve um caso que nós tratamos, Olha. que a mulher de hoje, presta atenção, que coisa incrível, ela, com o seu padrão pensamento, acessava, ela tá encarnada, a persona dela da outra vida e obsediava a desencarnada para desencarnada obsediar a mulher. Deu para entender desse jeito que eu prosseguei com você? É maravilhoso. É Eu um não encontro oceano. palavra para falar. É o quê? É o quê que você prosseguiu? É um oceano. Nossa. As realidades que desconhecemos e que são muito presentes na nossa própria vida Sim. têm a diversidade de um oceano. Sim. Imensa, a imensidão e a diversidade do oceano. E quando eu falo que é tudo um grande túnel, que está tudo interligado, que quem é nós para julgar se eles estudam tanto para fazer toda essa programação reencarnatória? Se nessa programação encarnatória muda-se de posições e de corpos cada ser que precisa conviver para conscientizar, assumir, transformar e libertar, para evoluir. Amigão, uma equipe toda se programando para poder mexer numa coisa dessa. Compreende que maravilhoso. E o alívio é sentido. A pessoa não precisa, que nem esse filho dessa mulher que não acredita. Até, conforme ela me relatava, lá vai você para tua macumba, disse que ele falava para ela. Mas não faz mais, né, amiga? E ele sentiu alívio. E aí existe a equipe que é designada para cuidar daquele caso, depois que a gente faz esse tratamento, na grande maioria dos casos, vai dar continuidade com uma equipe durante tantas viradas de lua para continuar acompanhando aquele ser, para ele ter respaldo, ele manter aquilo dali que ele começou a mexer. Porque você mexeu numa coisa muito profunda. Uai, é igual o pós-cirúrgico, né, rapaz? Estoura um ponto daqui e sai tudo pra E fora. aí? E aí? Não é verdade mesmo, rapaz? É delicado. Opa, então Frágil. existe. Então muita, né, e nós avisamos, ó, o negócio é o seguinte: o comando tá vindo aqui, que você vai ficar tantas luas, o que que eu te peço? Se mantenha em prece antes de fazer teu dormidor. peça para que a equipe que foi designada para cuidar de você, que você acesse diretamente essa equipe. A parte dos guardiões, de encaminhar os trevosos que foram utilizados, os senhores lá da escuridão que estão conectando os escravos, a parte nossa é essa. Nossas equipes vão estar ali fazendo essa parte. É tudo em comunhão, em sincronismo. Solidariedade. Aí entra a orquestra que você falou. Silenciosa. A orquestra silenciosa do Criador. Tá entendendo? Nossa parte é daqui. E aí agora nós continuamos cumprindo essa nossa parte até onde o respaldo e o que veio do Arthur diz para nós continuar. Eu sei, por favor, continua tantas ruas, se mantendo em prece, observa a sua conduta. Verifica que muitas vezes pode vir acionar de querer fazer aquele gatilho para você ter o mesmo tipo de reação. Procura se auto-observar, procura, porque você tem que buscar, é a tua conduta que tem que ser mantida. Não, aí não cabe mais a ninguém. Graças a Deus. É magnificamente magnífico, cara. Sim, espetacularmente. Então, um tratamento, espectacularmente, como é? Agora eu enrolei a língua. Espetacularmente. Espetacularmente, enrolei a língua. Então é isso, amigão, é isso. Olha. Em auto-obsessão, já houveram casos onde você consegue conectar com a tela búdica e a tua persona que está te obsediando vem falar com você. Eita. Aí o trem pega bonito, hein? Eita. É lindo, rapaz. É. Sabe aqueles momentos que você baixa o padrão vibratório? Sim. E você começa a se sentir com baixa autoestima, inferiorizada, incapacitada, não acreditar no teu potencial? Sim. Não é o ser, é uma persona sua que vem te boicotar. Olha aí. E aí quando é permitido, aí por causa disso, você abre e sintoniza com seres que querem te manter desse jeito. Por você não tomar posse de tudo que você é. Uhum. E aí quando é permitido, é feita a conexão, essa pessoa vem falar com você. É maravilhoso. É um oceano. Antes de vir essa pessoa, se tiver seres que estão ali incrustados, se utilizando daqueles, tem que ser libertos. É maravilhoso, rapaz. É libertação. É libertação para o apoderamento do teu melhor. Para você seguir. Que assim seja. Apoderamento com consciência. Desculpa eu ficar repetitivo nessa tecla. Não, é bom. Eu não estou falando de apoderamento com gosto, com ego, com vaidade. Eu estou falando de consciência do que sou. Inclusive, até onde vai meus limites. Mas eu preciso e vou fazer o meu melhor para me apoderar de tudo que eu já posso. Para poder continuar na busca da superação do que eu ainda não posso. Humildemente, com conduta, com consciência e com respeito, que nada mais é do que eu prosseguir minha trajetória para evolução. É só por isso que eu tenho que me apoderar. Porque se eu venho repetindo, é porque eu não me apoderei. Então eu repito o mesmo padrão. Esquecer de lembrar e repetir o mesmo padrão, o mesmo padrão, o mesmo padrão. Pra quê, rapaz? Não. Então, quando... Agora você imagina o tamanho da necessidade, do mérito, que quando um senhor vem uma autorização pra mexer profundo num caso desse. O que essas criaturas estão sendo agraciadas de mexer nisso naquele momento. E nem percebe. E nem se dão conta na maioria das vezes. Mas também não tem importância. Não precisa. Não tem importância. O importante é o efeito. É o dali pra diante. Sim. É o dali pra diante. É aquela coisa da pessoa realmente perceber que não sente aquilo. Aquela coisa rançosa. Claro. Pregnada. Aquela coisa pregada. Prostada. E que algo em mim me faz saber que posso, que sou. E se sou, busco. Sem amarra, sem gancho, me puxando para trás. Entendeu? Liberto. Claro. E buscando manter, que eu não vou deixar mais essas marras serem feitas. Porque quem dá o nó da marra sou eu. Nossa. A marra é lançada, mas quem atai o nó é eu próprio. Eu quero agradecer demais todos os presentes que vocês não estão enxergando com os olhos da carne, que estão emanando tanta maravilha para eu poder estar aqui exteriorizando tudo isso que eu tô. Muito agradecido. O senhor tirou muita... Muito, muito agradecido. Muito. Que eu me faça digno de tudo isso que vocês estão me ofertando aqui. Graças a Deus. Claro que sim. O senhor tirou as trevas de muita situação e trouxe pra gente o quê? A luz. Eu não trago luz. Que isso, rapaz? A luz, né, do conhecimento, da sabedoria que o senhor colheu no astral. É a parte que eu me propus a buscar para nós. Graças a Deus. Estou procurando cumprir com aquilo que eu me propus. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Nossa, rapaz. Que cada qual realmente acredite que tem tudo o que precisa para melhor aproveitar, o conscientizar, assumir para transformar. Que nada nem ninguém pode te atingir ao ponto de te impedir que você trilhe teu caminho para o teu melhor. Que está nas tuas mãos assumir a responsabilidade das tuas escolhas de cada passo daqui para diante. Que tudo é eterno. E que só o ser pode encontrar o que tem de melhor na essência da sua arma, sem amarra, liberto, tomando posse do que tu é e buscando com consciência aquilo que tu ainda pode ser. Superando tuas limitações. Tendo humildade, dignidade, resignação, benevolência, para saber enxergar essas limitações, tuas e as dos que você convive. Amando com muita paixão, com serenidade, com equilíbrio. Tendo sempre a meta como objetivo. Buscando alcançar e manter. Agradecido, Sarve. Sarve, Sarve, Sarve, Sarve. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, Sr. Capa. Muito agradecido eu, por demais da conta. A todos esses seus que foram tanto tempo preparados. Eu estou realmente me sentindo honrado por eles terem me permitido sentir a presença deles da forma que eu estou sentindo. Foi muito tempo de preparo. Tá me entendendo, amigo, que vocês tiveram? Que você, para estar aqui encarnado, trilhando esse caminhar que você tá. Tem uma programação magnífica ainda para diante, né, meu? Isso aqui é o princípio de uma caminhada linda. Muito obrigado por ter a oportunidade de eu fazer parte dessa tua caminhada. Eu que agradeço, seu capa preta, pelo amor de Deus. Serve vocês tudo. Oh. Serve. Que assim seja. Serve, serve, boa noite. Eu quero a minha gargalhada pra vocês. Eu quero alegria pra vocês. Quero abraçar vocês. Serve! Serve, boa noite, serve! Graças a Deus! Dá cá um abraço, amiga! Oh, receber nós dessa maneira no seu casuado!